Live. Agora. The best DJ Edison in the news at live. DJ Ellison. DJ Ellison. Vamos juntos a partir de agora! Subindo, meu águia! Sobrevoando! Então vamos juntos dando a bicada. Mas antes, meu águia, abra suas asas para sua família. Vai, abrindo. Abrindo as asas. E dá-lhe bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe. Toma bicada. Bicada, bicada. Toma bicada. Bicada, bicada. Eu quero a bicada original. E eu queria muitíssimo que o nosso povo bragantino botasse a mãozinha direita pra cima, assim, ó, pra dar-lhe bicada violenta. Bicada! Bicada! Bicada! Jamaica, deu uma subidinha, deu uma subidinha, deu uma subidinha, por quê? O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Atenção, hein? Atenção, hein? O águia chegou. Um, dois, três, pra cima! Aí botando o bracinho pra cima, só quem é do Bicola, quem é do Paysandu, quem é do Clube do Remo também, bota o bracinho pra cima, e quem é aqui de Bragança, bota o bracinho pra cima, bate na palminha, quem é de Bragança, bate na palminha, e só quem sabe vai cantar bem forte, um, dois, três, já! Eu quero mais uma. Eu quero bem mais forte, DJ Ellison. Assim, ó. Lá vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey. Pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Ellison. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Peraí, que no 10 não, no 10 não. Bota um pouquinho mais, Ellison. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. No 12 também não. Porque no 12 é pra lá. Pra cá é assim, ó. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, mas não para aí não! Agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18. Joga o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha. Bate na palminha, bate na palminha. Quem é que gosta de mulheres aí, bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. Quem gosta de homens aí, bota o bracinho pra cima. E quem não deve nada pra ninguém também, bota o bracinho pra cima e bate na palminha. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Eu quero saber se tem alguém do Flamengo aí, meu irmão. E quem é campeão brasileiro? A torcida do Corinthians. Puxa pra mim. Bate na palminha, torcida do Corinthians. Bate na palminha. Joga aqui o símbolo do Corinthians, por favor, produção. Se tiver aí, joga, joga, joga, joga, joga no 12. Ele não tem. Ele não tem. Apanhou. Já foi, meu irmão. Comigo não tem nessa. Eu quero a pressão. 1, 2, 3. Bora, papai. Vai, up in the jack, up in the jack, up in the jack, vai, up in the jack, up in the jack, vai, up in the jack. Júnior Santorini. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga. Eu queria sim. Que todo mundo que vai passar solteiro a virada do ano botasse a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima e começa a bater na palma da mão assim, ó. Vai, tchá, tchá, tchá. Só quem tá solteiro. Só quem vai virar o ano aí solteiro. Solteiro, solteiro. E quem vai beijar muito em 2018, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. 1, 2. Eu vou que eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Batendo no chão, embora pra fora, pra fora, pra fora, embora pra frente, rapaz. Fique na boa, fique na boa, fique na boa. Tô assim, não vou largar. deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Quem é que tá de rock aí? Quem é que tá de... Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar, me segurar, me segurar. Me faz o caqueado e fumo baseado, me faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E a gata vai sentando! Você vai sentar por cima e o DJ vai te... Júnior Santorini. Pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com tapinha na potranca, tudo com ela balança. E o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ellison, DJ Ellison. De malandra, ela vai se apaixonar. Agora senta, agora senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. Vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. Bora, garoto! Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Picada é selada, não mexe com pop, fica picada é selada, não mexe com pop, fica picada é selada, não mexe com pop, fica picada é selada. Júnior Santorini, picada é selada, picada é selada, picada é selada, picada é selada. Dá-lhe picada, Alisson! Sobre medida, gente. Na manhã hoje, aqui no estacionamento do aeroporto, bem reduzido, respeitando os limites determinados. Vamos levando o show do pop. Eu só te peço, só mais uma chance. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Doido! E a galera do Portal Capanema se fazendo presença hoje no show do Pop. Registrando tudo. Aquele abraço do DJ Alisson. 3, 2, 1. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. E a semana também de aniversário do nosso maninho BG, Bruno Galáctico. Parabéns pra você, maninho. Vai com suas amigas pra lá. Aí não poderia escolher outro local, outro som, outro momento, outra hora, a não ser aqui no Pop! É o Pop! Parabéns, Galácticos! Vamos juntos! Esse momento, anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Alô, meu mano, no Anchieta Lima! Tá com a gente também, é posto frio, Maninho! Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. Renato Bezi também tá com a gente, alô, Renatinho! Abraço pra você, meu brother! Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo. Faz feliz. Em busca dos loucos. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Contamos estrelas no céu, me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Alô, Gleidinho! DJ Gleidinho! DJ Fábio do Bom Falando Marajó também tá com a gente! Fábio! Abraço pra ti, meu brother! O arrasta! E a nossa chama espalhar, e o sorriso encontrar. Meu parceiro Vini! Lá da Alto Vini! Tá aqui presente com a gente, aquele abraço pra você, o Filipinho também. Parceirão, Felipe. Vamos amanhecer de novo! De mansinho, vamos levando o show do Pop aqui em Bragança. Bora, DJ Alisson! Sentar por cima e o DJ vai te pegar. Ellison, tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na putranca. Bum, bum, bum, ela balança. Bora, Fofacho, bora, Renato. Ela vai se apaixonar. Rodrigão Federal. Federal Saura. Se Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Senta! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Do tapinha na potranca, o bumbum ela balança e o Uri chama de malandra. Obrigado, meu grande amigo William, ele, a primeira dama Tati. Obrigado mesmo de coração, galera. Da festa do engenho, sucesso absoluto aí, Augusto Correia. E ano que vem tá confirmado o show do Pop mais uma vez, meu irmão. É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com tudo. Tá com o rabo, tá com o rabo. Tá com o rabo, tá com o rabo. Tá com o rabo, tá com o rabo. Tá com o rabo, tá com o rabo. Alô, Marquinho, tá com a tela. Como é que é, meu brother? Deixa na batida. Chega chegando. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda.

um pouquinho de cada pra todo mundo curtir o show do Pop. É assim, é assim. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Não é pra brigar, não! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que as duas também brigou, e ela vai se vingar. Joga tudo, joga tudo, joga tudo, joga. Joga tudo, joga. Dói, então joga. Dói, então joga. Dói, então joga. Dói, então joga. Dói, então joga. E aí, Dudu? Acaba nunca, garoto! Alô, Valci! Alô, primo Ney! Cadê o choque? Ei! Isso é Super Pop. Solta de gel, isso vai. Aê, soltou o ponto. Agora vai, agora vai. Tá pesado, tá pesado. Que rebola. Vai na dança, bala, balança, abusando. E a putranca vai dançando, vai quebrando, quebra tudo agora, vai, vai. Tranque, não se acanhe, pina putranca e toma. Toma, toma, pina putranca e toma. Toma, toma, pina putranca e toma. Toma, toma, toma, toma, pina putranca e toma. Toma, toma, pina putranca e toma. E aí, meu parceiro Elino? O Elino do Subão. Cima rebola, menina, entrando no clima, perdendo o Elino. É gente boa, é gente nossa. Assim fica... DJ Sávio também, o Ellison. Toda a galera aí com a gente. Tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa, deixa, deixa, deixa. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Passa o ferver. Cadê o malucos, hein? No vício da batida, querendo se envolver. Mas tu veio. Diferente que prende e dá prazer. O gênio! O gênio te faz enlouquecer. Esse é maluco também. Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, vai passar mal. Vira o seu Letícia Baltazar também. Sensual. Pra cima e avante! Tá todo carente no pedido e fora. Vai passar mal. Ai, papai. Eu tô maluquei. Tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Sinalzinho da amizade. Vai. Nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado. Você só relando e mim me deixando só ouriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. E a Mona Lisa também tá aí presente com a gente. Pego, pego. Aquele abraço pego, do Pop Live! Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta, vai. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, só gostosa, vai, toma. O Marlon do DVD. Toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. O Excel! Toma, toma, vai, toma. Um abraço pra você, toda a galera do Gol Pancadão! Vai, vai, vai, vai. DJ Betinho Hits. Balança a cabeça, vá lá e pra cá. Balança a cabeça, vá lá e pra cá. Só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. Pego, pego e quando terminar eu pego. Pego. Pega e quando terminar eu pego. Pega, pega, pega, pega bem aqui, vai! Vai tocando DJ Ellison. Pita se rebola gostoso e pina meu nero de pego de jeito. Só começar embrasando contigo e taca, taca, taca, taca. Pita se rebola gostoso e pina meu nero de pego de jeito. Só começar embrasando é só taca, taca, taca. Papião faz dançar, cê vai aguentar. Papião faz dançar. Anira. Federal tá liberado hoje. Doutora Derek, Rosinho Luquinha e o Rafael do Cerato. Ei, meu irmão, o bagulho é doido. Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te passo de laranjinha e chupo você todinho. É o Pop em Bragança. Nossa vontade é dar, eu já estou te amando, eu quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Nossa vontade é dar, eu já estou te amando, eu quero só você. E agora? Mas o problema é seu marido que está procurando o dia dos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Todo mundo já sabe. Grande amigo Breno Tubarão, tá aqui presente com a gente, aí Breno! O Robson aí, aí. Bora Robson! Super! É o teu som, velho! Tu sabe, velho! Isso é Super Pop! E a família sem perdão, lá de São Domingos do Capim, show! Aí, Dudu! Não dá pra esconder. Vem comigo, Dudu. Vou passar a montar a metade, eu já estou te amando, eu quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Vou passar a montar a metade, eu já estou te amando. Aí, tá cinza aqui, rapidinho. Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. que a gente viveu. Não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrando. E é muito bom, muito bacana ver todo mundo dançando, meu irmão. É isso que eu gosto. Jato Chodozão aqui no Pop Live. Alô, baby! Pra cima, vai! Agora! Pra galera que gosta de dançar, meu irmão! Ellison! Quero te amar pra sempre. guardanapos, caprichando nas palavras. Alô, Tássio! Você sempre nos recebendo com muito carinho aqui na região Bragantina, maninho. Ele e a primeira dama, Juliana. Abraço pra você, Tássio! Família Gaiatos! Tá na mão! Bora pra cima! Super, o arrasta povo do Pará! Ellison. A metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui. Agora joga a mão pra cima e faz! Faz o S. Levante a mão e faz o S. Ao som da guiada. Faz o S. Com o super pop. Pop. O arrasta todo. DJ Ellison e Juninho Pop. Metralhando só sucesso. Super pop. É o águia de fogo. Cobra da Tatua, a marca oficial da família Pop.